No ar, o quadrinho comenta. Onde a equipe Quadrincast. Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Pai. Aqui é o Luiz Garavello. Eu sou Márcio Sampaio. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Eu sou Voltão. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Saudações, tropeiros e animais inconvenientes que, de vez em quando, escutam o Quadrincast. Estamos aqui para mais um Quadrinho Comenta, dessa vez falando do novo filme do Robocop. Né, o Robocop do José Padilha, também conhecido na quebrada como Rubbercop. Sacou? Robocop? Rubbercop? Robobop. O Robocrap também. Algum... Olha só. Olha só que... Então, estamos aqui, sou eu, André Facas, aqui. Do meu lado esquerdo, a mais ou menos aí uns 2 mil quilômetros de distância, está o Léo Spy. Opa. Tenho certeza que ele está da minha esquerda, mas a 2 mil quilômetros de distância. Do lado dele, né? Do lado esquerdo dele, mas não tão longe, a Bárbara Nikita está aqui. Fala. E dentro de um túnel de vento, em algum lugar de São Paulo, Luiz Garavello. É, o trânsito aqui está muito bom, acho que hoje não temos congestionamento e vai de você daí, faca. É, em Detroit, do Robocop, também não tinha congestionamento. Não que a gente tenha visto, né? Porque deve ter. Opa, antes da gente falar do filme, tem uma novidade. A Quadrinho tá lançando uma nova camisa. Dead or Alive. A camisa que tem tudo a ver com esse comento. Isso aí, galera, mais uma parceria aí da Quadrinho com a Fiction. Essa camisa ela foi lançada hoje, tá em pré-venda. Até o dia 12 de março ela tá com preço especial de R$35. Tá em pré-venda se você tá ouvindo esse podcast na época que tá sendo lançado, né? Se você tá ouvindo depois, só lamento. Você vai perder um baita desconto aí de mais de 20%. Ah, isso aí, com certeza. Então conheça a camisa Dead or Alive. Vá no nosso site, tem o link lá para você comprar direto na Fiction, né? Ou se você já conhece a Fiction Corporation, vai lá no site deles, na área lá da Quadrinho, que tem as nossas camisas, tem a camisa do Superman do Reino da Manhã, tem a camisa do Walking Dead, tem a camisa do Ciclope, e agora tem a Dead or Alive, a camisa do Robocop, com desconto aí de R$10, mais de 20% até no dia 12 de março. Aproveite essa promoção. Dead or Alive, you're coming with me. E aí, gente, estamos aí todos animados. Fizemos aí o Quadrincast sobre Robocop e estávamos ansiosos, animados sobre esse remake, né? Até porque tem N motivos para estarmos ansiosos. Um deles era a expectativa do Padilha, né? Depois dos Tropas de Elite e encarar o Robocop, tá, acho que tava todo mundo esperando um robô nascimento, né? É, não chega a ser, né? Mas também não foi um fracasso total. Perguntei isso, perguntei que estávamos esperando. Não acho que ninguém tava esperando, não. Não, todo mundo chama de Robobop. Mas é só piadinha por causa do diretor. É, eu acho assim, acho que o público civil talvez estivesse esperando alguma coisa parecida, mas acho que quem já tava mais ligado, já tava vendo as notícias que surgiram, já tava esperando uma coisa mais... O público nerd, você quer dizer, aquele público que se liga muito nos clássicos, que odeia remakes, esse público nerd, esse talvez, né, não tivesse esperando tanto assim algo similar ao Bop, talvez ou não. Na verdade, nós tava querendo, né, não esperando, nós tava querendo algo mais parecido com o clássico. Mas não esperando. Na verdade, eu acho que tá todo mundo esperando um filme um pouco mais, vamos dizer assim, além de violento, né, mas uma violência meio aquela que fez o brasileiro médio levantar e bater palma no cinema, né, quando o Nascimento bateu no deputado, né, um negócio meio assim. Porque se a gente for parar pra pensar, o Robocop ele meio que trata de uns temas parecidos, né? E o fato de ele ter mudado a cor dele de prata pra preto também acho que acabou colaborando um pouco, né? Acho que a galera já tinha perdido um pouco as esperanças disso com aquelas notícias, né, de que o Zé Padilha tava sofrendo muita pressão, né, dos produtores, que ele não tinha muita liberdade. Acho que é aí que as expectativas foram lá embaixo, né? E logo depois começou a sair um monte de entrevista dele falando que ele teve total liberdade. Eu achei deveras curioso, porque quem que fala a verdade? Ele quem antes ou ele depois, né? É, quem está falando a verdade? Quem, né? Ele antes recebeu uma bonificação generosa ou depois, né, de receber uma bonificação generosa? A gente pode ver indícios das duas coisas, né? Acho que o principal indício que ele teve alguma certa liberdade foi o fato de ele ter levado lá o pessoal de edição, direção de arte, né? Pra fazer as cenas de ação, né? Ele tem muita... Uma coisa que eu gostei bastante, tem muita cena de ação com aquelas câmeras de mão, né? Que dá um efeito totalmente diferente à cena de ação, ela é muito mais orgânica. Uhum. Você vê que o tiroteio é realmente uma bagunça, né? Não é um negócio... Não é uma parada que você vê a ação acontecendo em volta. Você vai acompanhando... Ele não é coreografado, né? Ele é uma zona, né? Você vê bala passando por tudo que é telado. Tá meio no meio da confusão ali. Tem uma cena de tiroteio, eu acho que é no treinamento dele, que você fica até meio perdido ali, né? Você acha mesmo? Você ficou meio perdido ali, cara? Eu achei uma das cenas do filme ali mais clean, cara. Assim, tipo, mais padrãozinha, sabe? Tipo. Em várias cenas, você falou das câmeras de mão, assim, ele tenta, assim como as cenas de ação, de repente, dos filmes do Batman, do Nolan, você não vê o contexto todo, né? Você fica meio aqui, meio fechado, assim, no Robocop ou em um personagem e tal, você não vê tudo que tá acontecendo, por isso você fica meio perdido. Assim como o Batman, a gente nunca via ele lutando, a gente só via ele dando ombrada em todo mundo. Eu no Robocop tem muita cena que você só vê ele e o tiro, ou você vê o tiro acertando os outros, você não vê a cena toda, né? O que eu acho legal desse tipo de escolha, né, vocês têm a sensação real de estar ali no meio, né, da confusão. Se alguém aqui se envolveu em algum tipo de confusão, assim, de pancadaria, ou arrastão... Ou muita multidão, assim, coisa acontecendo muito rápido, você não vê as coisas muito claras mesmo. É borrão. É quase como jogar em primeira pessoa, né? Isso, é meio borrão, assim, entendeu? Tipo, tem essa também. Tem um estilo muito de videogame, né? Tem muita cena de videogame. Esse negócio de aparecer as coisas na tela, né? Que o próprio Robocop original inspirou, né? De aparecer os ícones na tela. Acabou inspirando o videogame e agora o videogame meio que devolve, né? É, parecia um FPS tranquilo ali, né? Mas vamos falar agora do filme em si. Não fez-se muito de regado, não, né? Ele literalmente foi um remake total, do zero. Não aproveitou, mudou muita coisa da cena principal. A principal mudança, assim, que eu bati o olho e falei, caraca, essa história vai ser completamente diferente, é o fato da Lewis, que era uma baixinha gordinha, virou um negão, cara. Né? Falei, caraca, inclusive se acabou resultando uma piadinha, né? Quando o Robocop chega lá, que ele fala, agora você tá na cor certa. Né? Pois é. Não, e a Lewis, que no filme clássico, né, que eu revi agora recentemente, ela se dá mal no tiroteio, porque olha o pinto do negão, né, agora virou um negão. Eu acho isso meio... A brincadeirinha também. É o filho. É o filho daquela relação do filme. Sinal dos tempos. Mas assim, sobre o Lewis, eu acho que, na verdade, no primeiro filme, na trilogia clássica, a Lewis tinha um papel importante que era ser o elo de ligação entre o Robocop e o passado dele, né? Eu acho que nesse filme o Padilha ignorou completamente isso e falou, não, a gente vai fazer a família dele, né? Que tá, é um elemento que tá nesse filme bem forte, que era completamente ignorado na trilogia pra ser essa ligação. Não era ignorado, era uma coisa bem secundária, né? O robô ele ficava meio stalkeando ali, a família e tal. É, mas é quase no começo do segundo filme e os flashbacks do primeiro, quer dizer, não era uma coisa, não vamos tocar a família. A família tá um pouco, sei lá, em outro canto, né? Esse aí não, esse aí investiu pesado nessa na relação do Murphy com a família dele. Até porque a forma como o Robocop ele foi parar com a Omnicorp, né, é bem diferente, né, do original. Sim, sim. Do original ele é dado como morto, assim, morreu, velho, esquece. E aí eles pegam. Não teve essa coisa da família autorizar, não teve nada disso. Assim, eu fui pro cinema totalmente com a mente aberta e resolvi não ver o Robocop, o clássico, antes. Então, tipo, tinha muitos anos que eu não tinha visto, tinha muita coisa que eu não lembrava. Fui mesmo com a mente aberta e eu gostei do filme. Mas aí ontem tava passando, eu acabei vendo, deu pra dar uma comparada, assim. E essa coisa da família, eu confesso que o clássico, eu acho que ele poderia ter feito isso do que foi o do clássico, que é não envolver a família e deixar ele ir descobrindo, ele lembrando automaticamente, né? Mas teve aquela coisa de, ele foi lá visitar a família, não sei o quê. E eu sei lá, eu acho que poderia ter feito isso logo de início. Ele, aquele Robocop que vem, passa, a família olha, dá tchau, ele cagou. O primeiro Robocop, ele, na verdade, assim, a gente pode até levar em consideração até a questão tecnológica, né? Porque ele, no primeiro Robocop, é bem tosco essa transformação dele em robô, né? Não, é bem tosca porque, assim, ele é um robô que as pessoas imaginavam naquela época, né? Todo mais durão, tal, uma coisa mais fria, tal. Tanto que o mote do primeiro dos filmes clássicos é ele retomando a humanidade, né? Não é à toa, sim, que ele fala que meus amigos me chamam de Murphy. Então, porque assim, a história é diferente, né? No clássico, ele morre e usa um corpo dele. Nesse, não. Ele praticamente, tipo, concorda com tudo, né? Primeiro a família assina e depois ele é acordado, mostram pra ele a situação dele na cena mais impactante do filme. Né? Olha só, você vai ficar... E, aliás, realmente é foda. Olha só, você só sobrou isso aqui. Você só tem uma escolha. Aceitar o que a gente está colocando junto com o seu cérebro. E ele acaba aceitando, ele tem todas as lembranças, ele sabe quem ele é. No primeiro filme ele não sabe quem ele é simplesmente um robô e aos poucos ele vai lembrando. Mas mesmo assim, né, cara, acho que antes ninguém sabia que o Robocop era o Alex Murphy, né, porque o Murphy tinha morrido. Sim. Nessa, assim, o caso tomou uma consequência que é sinal dos tempos também, né? Tomou que todo mundo queria saber como ele era, tal, o trabalho de mídia e tal. Até uma apresentação, que eu acho que né, e tal. No primeiro filme que eu assisti agora, de novo, cara, simplesmente o Robocop aparece e ninguém anuncia, agora existe um Robocop. Não, ele... Ninguém sabe. Ele vai polícia, lá... Eles simplesmente falam pra polícia, olha, agora tem esse robô aqui, e pra população em geral nem é anunciado nada. É meio tosco essa parte. O robô, ele chega na delegacia, recebe uma missão e vai embora. Vai patrulhar. Esse não, ele é assim, ele tem todo um desenvolvimento que eu acho que é o grande forte do filme. Como o primeiro ele foi muito em cima da parte da política das empresas, nessa ele tá manipulando a parte até, além da política, claro, mas a parte da mídia das empresas, né? Como a empresa ela consegue afetar a sociedade, né? Só por fato de que basicamente a criação do Robocop foi por grana, né? Eles queriam, na verdade, vender os drones para os Estados Unidos, né? E queriam burlar a lei, quebrar a lei para a população ficar a favor deles. As cenas do Samuel L. Jackson são muito boas. Ele fazendo a entrevista com o Michael Keaton e aquele outro lá, o senador. O senador, né? E, tipo, totalmente... Parcial, né? Parcial, né? Péssimo aquilo. Me lembra muito algumas coisas que daqui no Brasil, né? A mídia brasileira. Eu já tinha visto essa crítica em alguns outros lugares, mas quando eu vi o filme, realmente... Pra mim, é assim, o Samuel L. Jackson fazendo o papel do Fortunato da Tropa de Elite 2. Verdade. Tipo uma forma até do próprio Padilha dar uma cutucada na mídia brasileira, né? Mas lá também a Fox News lá é totalmente, chega até a ser motivo de piada, porque eles distorcem tanto a notícia que ela fica, vira outra, praticamente. Sim, sim. É igualzinho aqui, olha a derrota. Aliás, um adendo à discussão, a moda tá perdida, porque a história em que se passa no futuro, né? Tanto que existe uma cena que ele fala em 2019 o cara foi condenado, né? Aliás, em 2019 o cara se divorciou da mulher e um senador aparece ainda com uma gravata borboleta. Bullseye Arcou. A moda tá perdida de teus amigos. Cara, gravata borboleta é superior, cara. Admito. Assuma isso. A gravata borboleta já tá fora de moda há uns 50 anos, né? Se ainda usam agora, podem usar mais algumas décadas. Fica tranquilo. Quero ver você usando, então. Você verá. Eu tenho uma, aliás, só isso. Putz. Tem que ser igual aquela do Piuí, porra. Não é uma legal. Mas não é Piuí, porra. Mano, é Piuí. Eu acho que a grande parte que eu acho que o americano médio pegou no breu, assim, não curtiu muito no Robocop foi justamente as partes do Samuel Jackson. Que ali é agressivo, é, cara, é crítica na veia, né? Acho que é a... Mas eu gostei muito. No final, né? No final ele faz um discursozinho ali, filho da... Não, mas ouviu uma hora que aparece que ele tá falando da apresentação do Robocop e começa a tocar o tema clássico meio com uma marcha meio fascista, assim, de final, assim, de fundo. Ele começa a falar que uma única unidade reduziu o crime em 80%. Aí começa... Taranana, taranana. E a Nikita não lembrou da música. Não lembrei não, falar cara, pra ela. Tinha muitos anos que eu não via. Cara. Isso porque tocou no começo, né? É, toca no começo. Não, então, tinha muitos anos que eu não via o filme. Então eu, porra, caguei. A música tocou, deve ter tocado 300 vezes, eu não ia lembrar mesmo. Aí eu só lembrei, o Léo falou, né? Eu também, a hora que o Léo falou, eu nem lembrei. E lembrei, eu vi ontem, né, o filme. Aí sim é que eu fui me tocar da missão. E é muito curioso porque, assim, assim, poucos perceberam, assim, de cara. O personagem do Michael Keaton é totalmente baseado em Steve Jobs, né? Sim. E, assim, chega a ser claro que tem uma frase do Steve Jobs que ele repete no filme, né? Que é, basicamente, assim, as pessoas não sabem o que elas querem, a gente tem que decidir por elas. A gente tem que mostrar, até que a gente mostre pra elas. Até que a gente mostre o que elas precisam. Que ele falou isso em relação ao iPad. E aí tava falando do Robocop e tal. E, meu, toda a parte ali foi a parte que eu dava risada, da parte corporativa. Que o cara do marketing ali, toda vez que ele apareceu, eu dava risada dele. Eu aprendi pro feiticeiro. É. A diferença de um filme pro outro, essa parte da empresa, ela é bem mais light, digamos, nesse filme atual. Não é tão agressivo, eles não são donos da polícia, eles não estão dominando Detroit, entendeu? Até porque ele não até hoje não caberia, né, isso. É, eles isso têm o poder, né, mas não é algo mais camuflado, né? E outra, né, os próprios executivos, eles são tratados de uma forma mais tridimensional, né? Porque os executivos lá da OCP do clássico era aquele executivo filha da puta que cheirava uma cocaína para ficar doidão o dia inteiro. Bando de mulher. Ganhava dinheiro. É, só puta, o caralho, comendo secretária. Entendeu? Tipo, bem estereotipão mesmo de executivo maldito, né? Alguém mais lembrou do veio à cabeça o Monstro do Pântano quando ele fala sobre a máquina que pensa que é um homem? Vem logo o Monstro do Pântano na cabeça. Na verdade me veio o Ghost in the Shell, nunca que vi. É um anime cyberpunk, que é a máquina que pensa que é homem. E fala de policiais ciborgues também. É do mesmo tema, assim, meio referência pra tudo que se fala do tema. Né? Que o Robocop basicamente é uma história cyberpunk, né? Então, tipo, uma parte de ciborgue, a parte de corrupção extrema, etc, etc. Eu achei os caras da OCP muito filha da puta, cara. Porque o Murphy, ele tinha sofrido queimadura, perdido um braço e uma perna. Só deixaram a cabeça, o cérebro, o pulmão e uma mão fake ainda. A mão dele humana não tem um braço humano que vai na mão. É fake, cara. É só a mão. Essa cena. Eu acho que eles fizeram. Mas eles fizeram isso justamente pro cara não voltar atrás mesmo. O cara olhar a bosta que ele ficou e querer sobreviver como um ciborgue. Né? E não com os pedaços do que ele ainda ia ter. Né? Porque, pô, você perder. Tem gente que vive aí, sem braço, sem perna, sem tudo e tá vivendo. Pô, o cara perdeu uma perna, um braço, só. Eu acho que, na verdade, a grande crítica essa, na verdade, é o seguinte, eles queriam vender um produto, que era, na verdade, os robôs, né? Então, assim, eles meio que fizeram um robô com cara de gente. Eles usaram o menor número de partes humanas possível. Possível. Eles tiraram de propósito. É, isso pra mim é uma meio que uma ligação bastante forte com o Phil Casco, né? Com aquela famosa cena do... Pra chegar, conseguimos salvar o braço dele. Porra, pra que salvar o braço? Corta o braço fora e põe o mecânico, né? Isso aí me lembrou bem na hora essa cena, tipo, ó, tiraram tudo do cara, só pra deixar no mínimo possível pro cara viver, justamente pra falar, ó, a gente pode montar o cara da forma que a gente quiser. Não, eu achei que iam deixar aquele braço ali pra fazer aquele negócio, não, porque o que importa é o homem, né, de a mão. Na verdade foi tipo uma saída marqueteira mesmo, ó, tá vendo que é um cara, ele tem até uma mão humana ali, ó, tá vendo? Uhum. Tipo, bem filantra mesmo, assim, sabe, tipo, bem um 7-1 mesmo, tentando enganar a população. Tirando essas partes curiosas, né, de... Falando da trama agora, o que vocês acharam da trama desse Robocop? Policial traído por corruptos, né? São duas tramas, né? São duas tramas. O início, a parte do criminoso lá que paga os policiais, e depois, na verdade, da Omnicorp, né? O início é aquela traminha boba, nada demais também. Não é que você é bobo, é padrão, né? É padrão, qualquer filme policial tem aquilo, né? O padrão, né? O policial corrupto e tal, o chefão que paga todo mundo, e aí o policial honesto, ele vai lá e acaba tomando na tarraqueta, né? E aí volta com a vingança. Até aí a gente também não tava esperando muita coisa diferente não, né? É, mas tanto não é o foco do filme, o foco do filme é mesmo mostrar essa questão do... Que até a gente falou no podcast que é mais um mote do filme, é mostrar a relação do homem com a máquina, né? Você vê, no meio do filme já acabou essa trama. Já foi lá, prendeu todo mundo, matou quem tinha que matar. Não, no pronto. Primeiro filme, a vingança do Murphy se torna a trama principal, né? Sim, sim. Sim. É o ciclo deles, na verdade, tava em volta disso. Dele ir lá atrás da gangue lá e descobrir que a gangue tem ligação com a OCP e ir lá e acabar com o cara. Uhum. Foi isso. Nesse não. Nesse, a trama, na verdade, ela acaba... Muito mais pra parte da crítica, né? Porque o próprio Samuel Jackson, o personagem dele, começa a falar que pô, o Robocop começou a desvendar crimes dentro da polícia. E aí ele começou a incomodar, né? Eles ficam com medo porque ele não é um policial que pode ser pago, que pode ser corrupto. Então ele pode começar a investigar os políticos, né? Esse é o medo maior deles. Sim. Então... Ele não tem mais nada a perder, né? Ele só tem um cérebro, pulmão e uma mão, né? Então... Perder mais o quê? Na hierarquia, digamos, policial, né, que subindo vai até prefeitura, governo, presidência, né, com congresso, tudo, ele não obedece nada disso, né, então o cara, ninguém teria como parar ele, né, esse é o problema. Ele não tem rabo preso, né? Ele não... No máximo poderiam ameaçar a família dele, né, mas acho que ninguém, só no final que pensam algo assim, né. Quando ele começou lá, que tem... Eu acho que a principal mudança ali de um filme pro outro, que é a presença daquele médico lá que faz o... O Dennett. É o Dennett. A presença desse cientista mais pesada no filme, eu acho que faz a grande diferença, né? Meio que tem uma consciência, né? Ele fica culpado com as coisas que ele faz e tal. Mas ele não é tão bonzinho também, não, né? É Dennett Norton. Lembrava do antivírus. Do antivírus. Telóxios. Isso é óbvio, meu amigo. O lance é o seguinte, ele topou fazer o projeto Robocop pra poder financiar o resto das pesquisas dele, né? Uhum. De membros ciborgues e tal. É, ele inclusive muda, né, o cérebro do Murphy a partir do pedido do chefe, que queria mais parecido com os robôs, né? Não queria que ele tivesse emoções. Então o cara foi lá e fez a cirurgia no cérebro do Murphy pra alterar ele, né? É, então ele, assim, ele não tomava mais as decisões de combate, né? É que era meio aquilo, né? Enquanto você é humano, você hesita em matar o bandido. Mas enquanto máquina, não. Tem a pessoa civil que tá ali para perigo, vai mata e pronto. Não tem essa de hesitar. E achei interessante isso, o visor cai. Quando o visor cai é quando, digamos que o robô assume totalmente, né? E ele pensa que ele tá fazendo, mas não é o robô que tá fazendo. Achei interessante. Complicado, mas é interessante. É, assim, eu lembrei muito desse um monte de coisa hoje que a gente tem que é automatizado, né? Que é captação de dados, né? Que, por exemplo, o Netflix. A gente tá usando o Netflix lá e tem lá. Você vê um filme, ele automaticamente gera 3 outras possibilidades pra você assistir. Mas quem disse que eu quero assistir? É, né? Que nem sei esses filmes, é o que você quer assistir. Esses filmes relacionados, sabe? Tipo, ele começa a gerar dados. O Facebook tem muito disso. Você acessa uma página pra ver o Amazon, pra ver um determinado produto. Pode ter certeza, marca aí. Você entra no seu Facebook, aquele link tá nos links patrocinados. É, toda vez que você acessa um site com o seu Facebook logado, o Facebook coleta os seus dados, né, de navegação, né? Já tá até de conhecimento público, né? Tá lá naquelas linhas miúdas lá que todo mundo pula. Sim. É. É engraçado justamente isso. Isso me lembrou isso na hora. Porque quantas decisões nossas aí na nossa vida online hoje, que a gente às vezes toma, mas na verdade sugeriram pra gente, também que induziram a gente pra esse caminho. É, isso tá dentro do que o Steve Jobs falou e do que o cara da OCP fala, né? As pessoas não sabem o que querem até que a gente mostre pra elas. Exatamente. Questão do marketing, né? Hoje em dia, antigamente, falava que o marketing te ensinava a engolir melhor a pílula. Hoje em dia não, ele te força você a engolir a pílula pra você ver que é melhor pra você. Eles não estão mais vendendo uma coisa, eles estão te forçando a querer a coisa, né? Não, não é, na verdade eles estão meio que assim, você quer comprar, eles estão te falando o que você vai comprar. Uhum. E aí vocês, cada um segue ou não, né? Mas é que nem aquela história do cara que tá de dieta e ele chega em casa, tem sempre hambúrguer pra comer, né? Aí já uma é... Uma hora o cara vai cair em tentação, né? Tipo, uma hora? De cara, né? Uma hora, não, nem sempre, amigo. Pô, mas é sacanagem também, né? Uma comparação também que aí o filme novo perde muito é a questão da violência, né? Esse negócio agora do filme ser 13 anos ou mais, pô, isso muda completamente, né? Vocês não acharam, não? Sentiram falta do Robocop visceral? Ah, com certeza. Com é, cara, o Robocop dando tiro no saco do bandido, você nunca mais vai ver no cinema, cara. Cenas desse tipo. Aquela arma que o Robocop usa, cara, era pra cortar a gente ao meio, assim, o impacto das balas. Cara, agora ele tem uma arma pra dar choque, cara. É, então, puta, cara. Robocop faz amor. Que é a coisa mais broxante é arma de choque, né, cara? Tá certo que é um choque, porra, forte pra cacete. A diferença é grande, né, de um pra outro. Porra, antes era uma bala no peito, agora é um choque que o cara cai entrebuchando, né? É. Inclusive o Rorschach se ferra nessa, né? Rorschach é até que é um bom vilão, assim, não tem muito destaque, mas ele, as horas que ele aparece é bem divertido, assim. Ele me lembrou muito o Cypher do Matrix. Sim, sim. O Cypher ele lembra bem. Aliás, falar em visceral, tem umas cenas viscerais logo no começo do filme, mas são aqueles ataques suicidas, né? Aos drones, cara, que é a única parte que você vê uma coisa mais forte, né? Porque tem uma explosão ali que ele cai em cima do Edge 209 que o cara vira carne moída na frente de todo mundo. Mas parece que é pra impactar ali de início, né? E depois ele alivia, né? Até tem também essa parte, digamos, psicológica de aquela violência acontece em outro país, né? Nos Estados Unidos, o policial roubou os armas de choque, né? Mas fora dos Estados Unidos, os robôs matam todos os terroristas explodem. É a parte da crítica do filme, né? Porque os americanos, eles querem os robôs lá nas campanhas externas. Internamente, que é absurdo um robô atirar num humano. Mas fora do país, eles não pensam nisso, né? Não existe nenhum ato de repressão ao robô. É que, aliás, foi a crítica da vez, né? É, foi a crítica desse filme, que eles não foram tão difundidos assim, eles não mostraram tanto, mas foi a crítica da vez. Mostrar essa coisa dos Estados Unidos querer invadir o país para poder propagar paz, né? Se meter na conversa dos outros, se meter na briga dos outros e tal. Foi a crítica que poderia ter sido um pouco mais explorada, mas, né, não teve tanto impacto assim. Teve impacto para mostrar as cenas da galera explodindo, mas fora isso. Mas será que foi isso que deixou o filme assim não tão bem nas bilheterias? Ele expôs muito a hipocrisia do povo americano, né? De forma geral. Mas eu esperava, particularmente, vindo do Padilha e vindo do histórico do Robocop, de ser uma sátira aos costumes, uma crítica muito mais forte. Em determinado momento, cara, some tudo da parte da sociedade, né? Some, e aí meio que a trama meio que revela que é bem raso. Eu achei bem raso, assim, tipo... É praticamente só aparece o Novak, que é o Samuel Jackson, né? Praticamente só nesses momentos que aparece. Digamos assim, é um diretor brasileiro. será que pra eles, né, vamos dizer, entubar um diretor americano falando mal dos Estados Unidos, né, eles até entubam, mas um diretor brasileiro, porque ele, o Padilha falar que teve total liberdade, é mole, isso aí ele pode falar sem ser, ele vai queimar o filme dele. Isso aí meio que cai por terra, porque o Paul Verhoeven, do o diretor do primeiro, era holandês. E ele fez uma puta crítica ferrada ali, entendeu? Os anos eram outros também, né, cara? Reflexo da época, né, lógico. É, hoje em dia, eu não sei, hoje em dia pode pegar um pouco mais. Os anos 80 teve o Watchman, teve Robocop, teve Cavaleiro das Trevas, teve um monte de coisa falando mal do próprio Estados Unidos, né? Na época do Reagan era moda falar mal do próprio país, mas agora não, né? É, exatamente. Assim, o próprio povo americano, ele sempre foi sempre um lado bem conservador, né? Você tinha, né, como você falou, na época do Reagan era republicanos puros e os democratas eram completamente tudo do contra, né? Eles eram os liberais, os que queriam coisas mais legais. Hoje em dia não, hoje em dia você vê que lá nos Estados Unidos os dois partidos, os republicanos continuam sendo extremamente conservadores. Os democratas começam a chegar mais para esse centro, assim, né? Então você vê que não tem aquela alternativa mais liberal, né, de antigamente. Então acho que é por isso que hoje em dia, se você critica alguma coisa do povo americano, você não vai ter tanta aceitação, porque você não tem esse lado, vamos dizer, entre aspas, assim, esquerdista forte lá. É um direitão que são os republicanos. E agora você tem um centro-direito, um quase centro-esquerda, que são os democratas. Essa crítica interna, ela caiu por terra depois do 11 de setembro, né? Uhum, até hoje pesa muito na cultura americana, que eles até hoje eles são receosos, querendo ou não, a postura bélica dos Estados Unidos meio que voltou, né? Sem eles foram contra a guerra, tá? Hoje, esse povo americano hoje talvez não fosse contra a guerra do Vietnã, entendeu? Talvez contra financeiramente, mas não contra o conflito em si. É, na verdade, eles hoje em dia, eles sabem que, tipo, não vai pegar o filho dele pra ir pra guerra. É lógico. Hoje em dia, eles têm um exército montado, eles têm toda essa tecnologia disponível. Pensa, pô, se a gente quiser mandar 5 neguinhos pro campo de batalha, 300 mil drones pra lutar pra gente, a gente consegue, né? E eles falam disso, né, bem abertamente, porque eles não se falam, tipo, vai trazer a paz. Não, vamos ter conflitos que a gente não vai precisar perder soldados. Uhum. A gente não vai parar de fazer as invasões, a gente só vai tirar os nossos pessoas de lá. Em nenhum momento ninguém fala de paz, realmente. Vai continuar a política intervencionista, mas só vai mudar meio que a forma, né? Uhum. A ferramenta ali. Que é o que o Novak também usa no discurso dele uma hora, né? Falando que, que com os drones dos Estados Unidos agora não vamos mais perder policiais na linha de tiro, né? Então não vai ter mais policial morto. Depois eles falam abertamente, mas vocês notaram a crítica fodida na cena que o Murphy desperta, que ele foge da central da Omnicorp? China. Ah, sim, a China, né? Né, que tem aquela frase que a gente usa hoje em dia, que tirando o céu e a terra, tudo o resto é feito na China. Uhum. É verdade. Aquele campo de colheita de arroz ali, tipo... Do lado da fábrica que fez robôs. Né? Lá vai ficar faz robô, né, cara? E é muito engraçado porque é bem isso mesmo. E tava na cara, porque depois eu comecei a observar todos os técnicos ao redor ali do cientista, do Norton, eram chineses, né? Eram orientais. Qual outro filme que tem um negócio? É o 2012, aquele que eles têm que construir aquelas arcas enormes, elas são feitas na China também, não são? São. 2012, sim. São três arcas, estão armazenadas na China. Isso. Lá que constrói também. Tudo isso é na China. O Quadrincast também é feito na China, gente. Só depois. Todos nós somos chineses. Somos todos chineses. Nosso departamento de edição trabalha do lado de Beijing. Não, é trabalho dentro do campo de arroz ali, é um barraco. Nos anos 90, tudo que era bom, né? Ou pelo menos tudo que era feito em tecnologia era japonês. Agora, não necessariamente tudo que é bom, mas tudo é feito na China. Eu ainda diria mais, cara. Ainda faltou mostrar o Robocop pirata da China ainda. Né? Que, tipo, todo produto que você leva lá pra China pra construir, eles fazem a versão pirata. Imagina o Robocop pirata de plástico. É, não teve a comparação nem que nem tem o nome de ferro, os outros países tentando copiar, né? Não deu tempo de mostrar isso, né? De repente um outro filme aparece. Quem sabe aqui é um remulando o Robocop 2, né? Mas não sei se a bilheteria desse aí vai animar a galera pra fazer um segundo. Ah, tá ganhando bem fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tá patinando ainda. É, mas nos Estados Unidos é justamente o lugar onde eles... O maior mercado, né? Não por muito tempo, não por muito tempo. A China, de potencial, a China já é o... O foda é que eles têm muita censura. Sim, só podem entrar alguns filmes... É, 3 vezes por ano, né? Pra você ter uma ideia, o Vingadores estreou lá 3 meses depois, porque tiveram que reeditar. E o Robocop, cara, em si? Eu tava achando que ele ia ser um bicho muito mais ágil, mas ele anda igual o Robocop dos anos 80, cara. Mas ele corre, né, pelo menos. Mas ele corre que nem uma pessoa, né? Não é nada muito desenvolvido. Não, ele é assim, ele me lembrou duas coisas. Não é um T-1000, né? Não, ele me lembrou duas coisas. Primeiro, ele me lembrou aquele robô do Eu Robô. Uhum, sim. Aquela cena que ele foge da fábrica é a mesma cena que o robô foge da torre lá. Que ele sai correndo e tal. E me lembrou muito o Gibão Policial de Aço. Que andava como Frankenstein e lutava como Jack Chan, cara. Caralho. Gibão, pra quem não lembra, é o Robocop do Japão, cara. É, verdade. É, um inspirou o outro e agora inspirou de novo. E faz a volta, né, cara? Motinho dele da mulher gato lá que fica empinando a bunda. Ele não pareceu tão pesado, né? É, ele até parece. O pessoal zoa falando que chamam ele de Rubber Cop, né? Ele parece pesado, mas não tanto como o original parecia, né? Que a gente até discutiu que uma moto não carregaria ele e tal. Esse Robocop quase todo feito de metal, mas com a tecnologia deve ser metais muito mais leves e tal. Boa parte dele deve ser até de fibra. Ele parece feito de fibra, tipo fibra de carro. Até aquela do filme, né, que eles mostram a primeira versão do Robocop lá pro Ceres, né, que é o personagem do Michael Keaton. Tem aquela piadinha, né, ele se transforma e bota as luzinhas no ombro pra vender brinquedo pra criança, né. E aí ele fala, pô, faz uma coisa mais tática, assim, mais clean, né. E aí que ele sai com aquele uniforme, aquela armadura preta, né, que você vê que são, não é um trambolho de metal, são peças de metal sobrepostas pra fazer uma armadura mesmo, né? Isso é um... Não é aquela coisa, tipo, uma peça única que era o torso inteiro. Assim, muito pouca coisa de mecanismo de movimento complexo, tipo carro, moto, é feito de metal em si, né? Uma boa parte é feita de fibra. Ele, até por isso que ele tem essa cara mais leve, né? Ele tem, em alguns momentos ele tem a cara de ser de borracha, né, também. Que eu achei que era uma coisa que me incomodava muito nas fotos de divulgação, que eles não conseguiram tirar tudo, né? E no final ainda volta pro prateado, né? É mais pra agradar os fãs, né? É fanboy. Ah, com certeza. Ah, mas aí é até também simbólico, né, cara? Porque ele era preto e tal, pra vender, que não sei o que e tal, e ele fica mais claro, mais próximo ao original, né? É, fica meio estranho é o seguinte, né? Ele é da OCP. Ele chega a matar o presidente e tal. E a empresa ainda vai continuar financiando ele, né? Estranho, né? Ninguém fala nada sobre isso, até porque não dá tempo no final do filme, mas ele depende totalmente da empresa. Ele não viveria por si só, né? Eu não sei, a gente não sabe até onde o Norton ganhou algum dinheiro, né? Vai que ele... É, mas não, mas na verdade, assim, no finzinho, até que a cidade vai com o Samuel Jackson, ele fala, ainda não tivemos nenhuma comunicação da dona da Omnicorp à OCP. Quer dizer, tem alguma coisa mais... alguma empresa maior por trás disso, né? Que a Omnicorp seria uma divisão, né, da OCP, e a gente não sabe ainda como é que eles vão lidar com isso no segundo filme, se tiver, mas dá pra entender isso, que a OCP falou, não, mantém o Robocop lá, vamos, em vez de fazer questão do Walmart, né, vamos deixar ele como policial mesmo, fazer as coisas dele, depois a gente resolve o que fazer. É, até porque ia pegar mal pra imagem da empresa, né, se ele vai lá e lança o produto e não consegue manter o produto no mercado, né. Uhum. Essa história da OCP ser dona da Omnicorp é bem também reflexo dos nossos dias, né? Que tem várias empresas aí que já tinha lido uma matéria falando que a gente, na verdade, 80% dos produtos que a gente consome estão nas mãos de 4 famílias, lembrando que uma delas era a Nestlé. que um monte de empresa, um é dona da outra, blá, blá, blá, blá, e chega na Nestlé. Uma deve ser a Unilever, pelo visto. É, deve. A Unilever tem de tudo que é possível imaginar. Uma porrada de produtos aí que é tudo do mesmo dono. E a gente não sabe. Outro dia eu fui saber que acho que a Ponto Frio e a Casa Bahia, ou a Casa Vite, sei lá, são a mesma empresa agora. É, o também. Tu vai comprar numa, não precisa mais você olhar o preço na outra. É, a Casa Bahia juntou com o Grupão de Açúcar e fizeram a joint venture no Ponto Frio. É, que é assim, duas empresas compram uma terceira. E aí eles parece que venderam o resto pro Grupão de Açúcar lá, as Casas Bahia. É todo mundo mesmo dono. É a mesma, tá tudo é mesma coisa, TV, cinema. São uns três donos que mandam em todas as TVs e produtores de cinema do mundo, né? É basicamente isso. Aqui no Brasil, que é um mercado menor, ainda tem uma certa divisão, né? Tem a Globo, que é nacional, e tem outras menores também nacionais. Mas distribuidoras mundiais são umas três que são donas de outras. De milhares, né? Cada uma com o seu nicho ali. Elas não concorrem entre si, elas se complementam. As distribuidoras e o cinema, tudo vão comprando as outras formas de entretenimento, né? As gravadoras de música agora fazem parte de empresas também de cinema. As editoras de quadrinhos também agora fazem parte de produtoras de cinema. Tudo faz parte, sim, do mesmo bolo. É, tanto que a Warner já era dona da DC faz tempo, agora a Disney é dona da Marvel, é dona da Lucasfilmes, etc, etc. E agora a parte massa velho, né, cara, do filme. As cenas de ação, o que vocês acharam? Qual que é a favorita de vocês aí? Eu curti o treinamento. Eu acho que a parte dele enfrentando os robôs lá, enfrentando o carinha lá, o Matox. Pô, achei bem bacana. E se pensar bem, o filme não tem tanta cena assim de ação, né? Ele tem o tiroteio ali com a gangue lá do Valon, né, do cara que mandou matar ele, e tem a invasão SCP, né? Tirando isso, acho que não tem grandes ações assim. Eu vou na do Luiz, cara. Eu achei uma cena muito mais impactante que as cenas de ação, é as cenas que ele recebe os dados de vídeo lá. Eu baixando o banco de dados inteiro. Essa cena é bacana. Eu achei bem mais impactante do que qualquer cena de ação que teve no filme, cara. Uma cena que eu achei muito, muito maneira é quando ele chega na frente da casa dele e começa a analisar, pegando justamente as cenas das câmeras e lembrando e tal, e analisar o que aconteceu no dia do atentado. Aquela cena ali eu achei muito foda, muito bacana. É, mostra muita diferença do Robocop antigo pra esse, né? O antigo tinha aquele espeto que ele tinha que plugar num computador. Esse é online, né? Ele vê todas as câmeras de segurança. É, tem Wi-Fi, pô. É, tem Wi-Fi, né? Só faltou... É tudo, aliás, melhor, é tudo em nuvem. Só faltou sair a anteninha, né, da cabeça dele. Porque ele tem tudo ali, ele tem a ficha criminal dos caras, ele tem tudo ali ao alcance, né? Principalmente as câmeras de vigilância, né? Ele procura o bandido e o bandido passa por uma câmera e já sabe onde o cara tá. Querendo ou não, também é outra espetada falando do estado hoje de segurança que Estados Unidos e a gente aqui também vive, né? Uhum. E todo lugar tem uma câmera de segurança, né? Você está sendo sempre monitorado. Hoje tem sempre alguém olhando por cima do seu ombro. É meio perturbador pensar nisso, mas... O R209 foi um grande coadjuvante ali, né? Quase um figurante. Sim. É, ele não teve a mesma importância, a mesma coisa. Teve aquela batalha rápida ali entre ele, que leva um monte de tiro do E2, só que muito rápido aquilo ali. É, porque no filme original, o R209 é criado pra ser o rival, né, do Robocop. Ele é um dos projetos paralelos, né, então. E só tem um, né, que no filme novo ele é tratado como se fosse um tanque, né. Sim, é, não, mas você vê, no filme ele já mostra tanto o OL-209 quanto aquele EM-208, aquele robô mais com estilo humanoide, né? Quer dizer, são produtos mesmo, né? Eles são vendidos lá para os militares como armas normais. É como se fosse uma arma, como se fosse um avião drone. E o Robocop já é uma evolução deles, né? Então já fica claro que ele é melhor do que eles, né? Depois de um certo período. Então não tem um desafio tão grande, né? É muito engraçado que, na verdade, todos eles tratam, na verdade, o Robocop como uma involução, né? Sim, porque eles acreditam que a parte humana dele tira eficiência do que seria a parte da máquina. Sim, tanto que aquele negócio que a Bárbara falou, de do do Robocop hesitar na hora de atirar, assim. Quando ele ganha o... lá, a versão do software lá que toma conta dele, ele fica mais eficiente em tudo, ele fica mais rápido, porque não tem que tomar decisão. É automático. Sim. Aí que funciona, funciona mais a frase de que, na verdade, ele é um robô pensando que é um humano. Que nas outras partes do filme, realmente, ele é um humano. Pelo menos uma parte lá que sobrou, mas quando... É, ele tem emoções, né? É, mas quando funciona essa parte de substituir, né? Digamos, pensamento dele tático, raciocínio e tal, é tudo controlado pelo software... Aí realmente, ele é uma máquina que acha que é humano. Quando ele baixa o nível de dopamina dele lá, que drogam ele, que ele fica meio bobo, ele fica mais parecido com o Robocop clássico. É, ele fica bem bobão, assim, bem... É, sem emoções bem... mesmo. Sem emoção, ele é automático ali, né? Ele não fala com o filho, né, com a esposa. Sim. E aí depois ele vai meio que vencendo o sistema, né? Que é um tema de emoção supera a tecnologia, que vem desde lá do teste lá do cara tocando violão, né? É, em dois momentos dá a entender de que o corpo humano venceria a máquina, porque ele supera isso, né? Os níveis de dopamina voltam ao normal. E no final ele supera a programação e consegue atirar no presidente da Omnicorp. Eu achei que a segunda parte ficou muito mais forçada, mas faz parte do filme, né? Eu já esperava algo assim. Pelo menos não fizeram aquela forçação de barra de falar, não, porque o meu lado humano... É maior que a máquina e aí dá um tiro, né? Eles não foram. Eles não foram explícitos, né? Mas foi isso aí que aconteceu. É, mas é caro, se falasse de forma explícita, como ela falou, é pra levantar e sair da sala na hora, né? E é muito mais interessante a cena do. No clássico, que o dono, né? O dono lá do. O presidente demite o cara. O presidente, ele tem que falar, né? Você está demitido pro Robocop poder dar um tiro no cara. Então ele agradece. Obrigado. Faltou um Roberto Justus, né, no filme novo. Demitindo a galera ali pra matar. Pois é. Isso é uma coisa também que não tem no filme novo, é a questão das diretrizes. Não é mostrado de forma alguma, né? É, só esse bloqueio mesmo, né? Seria uma diretriz única, né? De que ele não pode prender ou fazer mal a um... Não, eles têm aquele lance do bracelete, né? Que... Não, do código vermelho. Isso, que é o bracelete que... Tipo, que é o bracelete que impede, assim... Não... Ele não pode atacar ninguém que tenha bracelete e código vermelho. Que até mostra no começo do filme pra proteger a equipe de filmagem que tá acompanhando ali, falando, ó... Quando vocês estiverem com isso, os meus robôs ignoram vocês. Eles não conseguem fazer nada contra vocês. É o que de fato acontece, né? E o Robocop, o problema dele é que os caras que ele querem atacar são código vermelho. Por isso que ele não consegue vencer uma toxa, e uma toxa tem que tomar a bala do Lewis. É, basta um bandido ter um bracelete daquele que tá bem, né? Eu tava esperando o Valon lá ter o bracelete vermelho. É, ele podia comprar que... Mercado Negro. É, cara, foi feito na China. Logo, logo vai ter pirata, velho. Não tem os iPhone da vida? Mas não vai ter o bracelete vermelho, vai ter no máximo um amarelo, um laranja, alguma coisa assim. É, cara. Mas se funciona igual por um minuto, né? É o tempo do cara correr. É o tempo do cara correr, é o suficiente, né, velho? E aí, no geral, o que vocês acharam de destaque do Robocop e a nota? Ou gostaram ou não gostaram do... Eu acho que faltou ele falar mais Dead or Alive, You're Coming With Me. Mas ele fala. Ele fala uma vez morrendo. Ele fala assim, Dead or Alive, You're Coming With Me. Ele fala assim. Fala de novo. Por que graça? Dead or Alive, You're Coming With Me. Ele fala assim. Gravou. Morrendo, pô. No ele fala quase caindo. Ele fala umas duas ou três vezes, pô. Ele fala na moral. Fala Dead or Alive, pá. Porra, não, esse aí... Pô, eu acho que faltou. Eu acho que eles não botaram também até pra dar uma quebrada, né? Não fazer o... Botaram só como easter egg. É a frase e ele não girou a pistola. Outra coisa também que faltou. É, mas esse era mais caveira, né? O Robocop era mais caveira, né? Não tem essas putaria, não. É meter bala mesmo só. Meter bala, pô. Ele fica dando choquinho nos caras, porra. É bala de choque, ué. É, porque essa coisa de girar, né, isso vem muito lá nos Estados Unidos também, né, de ficar girando e tal. Não, mas isso aí acho é coisa que o meu Padilha, o Padilha é mais golpe, pá, pega e já atira logo e foda-se, não tem isso. Não, que... Uma coisa de ficar fazendo gracinha com a arma. Esse Robocop tá bom pra conter a multidão nas manifestações, né, só dá choque. É, o pessoal de São Paulo discorda de você, cara. É que... No Rio também discorda, não tem mais negócio de choque, não. E aí, seu Luiz, o que, que você achou do filme, de forma geral? Ah, eu acho assim, é lógico, não dá pra comparar com o filme que a gente viu em 87, né? Acho que era uma sociedade completamente diferente, era um Robocop mais moleque, um Robocop de várzea. Eu gostei pra caramba do filme, eu acho que tem essa parte da crítica social pra lhe dar umas boas alfinetadas. O filme diverte pra caramba, eu acho que não tenta ser piegas com a questão da família também, que poderia ser um problema, né? Transformar a questão da família numa coisa assim, ah, meu Deus, meu filho, eu faço isso por causa do meu filho. Não, a família ali ficou... É, tem algum momento ali... Sim, tem, mas não é aquela coisa tipo, ah, eu vou superar a programação por causa do meu filho, sabe? Aquelas coisas bem que se faziam antigamente, né? De forçar a barra mesmo. Eu acho que é um filme assim, vale a pena assistir, eu acho que é um belo filme de ação, né? Não tem tantas cenas assim de ação quanto a gente esperava, mas quando tem é boas. Filme de origem. Não, isso é engraçado, né? Porque a gente fala, puta, é um filme de ação, mas não tem tanta cena de ação assim. Ah, é um filme de crítica, mas não tem tanta crítica assim. Ah, é um filme ficção científica, mas fora ali a cena de montar o Robocop, pô, não tem tanta ficção científica porque assim. Porque era muita coisa pra botar junto, mesmo filme. Um filme de origem, com um filme de ação, com uma crítica política, com tudo junto, sei lá, não deu tempo. Sim, eu achei que essa quantidade de coisa acontecendo prejudicou o filme. Assim, na real, você não se importa nem com o drama da família, nem com o drama pessoal dele, que só sobrou o pulmão, a mão e a cara. Nem com criminalidade, nem com a parte da empresa. Você acaba sendo mais cômico que uma crítica. E aí você fica, acaba assim, entendeu? Tipo, acontece um monte de coisa, tem umas cenas de ação legal, tem umas cenas bacanas e tal, tem umas ideias boas, mas no fim é um filme que é mais ou menos, não sei. Não era definitivamente aquilo que eu esperava ver, entendeu? Eu esperava ver um filme mais visceralzão, entendeu? Será que tu não foi com a expectativa muito lá em cima, não? Não, pior que não. Eu tava esperando. Mas você tinha visto o clássico antes? Não, eu vi o clássico recentemente, mas assim, eu tava esperando ver um filme um pouco mais... É, tecnicamente ele é muito bom, assim, mas ele não tem um tema definido, sabe? Não tem uma linha definida. Ele quer ser violento, mas ele vai até violento até a página 2. Ele quer ser crítico, mas ele vai ser crítico até a página 2. Então, assim, ele quer alfinetar, mas ele faz uma média. Então, assim, ele não faz nem uma coisa nem outra. Não é ruim o filme. Ele sofre da mesma sina do Vingador do Futuro. Também não é um filme ruim. Só que assim, ele tem um padrão de comparação. O remake que você falou? É, do remake. Em relação aos remakes. Aí eu já achei horrível. São dois filmes completamente diferentes, o original do remake. Só que o remake, cara, ele é feito numa época que ele não consegue ser violento, ele não consegue ser crítico, ele não consegue nada. Ele, assim, ele é água com açúcar, na versão água com açúcar. O que ele tem de melhor? Os efeitos especiais. O objetivo é outro também, né? O objetivo desse filme do Robocop não é, na verdade, não é criar uma crítica, não é fazer um ótimo filme de ficção científica. O objetivo, na verdade, é trazer de volta o Robocop pro cinema, pra fazer uma franquia nova. Então, realmente... Mas isso aí... Foi o que eu achei também. Mas isso é o objetivo de todos os filmes, né, cara? Mas hoje em dia, lá em 87, quando teve o Robocop primeiro, óbvio que eles fizeram pra ganhar dinheiro, pra ganhar milhões, é óbvio. Só que eles não tinham esse objetivo que hoje os filmes têm pra criar uma franquia, entendeu? Uhum. Vender coisas, vender boneco. Na década de 80 era uma consequência, entendeu? Hoje faz parte do plano. O filme da década de 80, a censura era alta, digamos, sei lá, 18 anos. Hoje em dia, o filme do Robocop é censura 13 anos, porque você tem que botar a maior quantidade de adolescente no cinema pra ver o filme pra ter uma bilheteria alta. Então isso tudo influencia. Pra vender boneco, né? É, pra vender boneco, pra vender action figure que o cara bota na prateleira e nunca brinca com ele. É, que fica bonito na prateleira. Então, assim, o filme, eu achei o filme divertido, até porque minha expectativa era muito baixa. Falar que é um filmaço, não é, com certeza não é um filmaço, né? E hoje em dia tá cada vez mais difícil fazer um filmaço. Mas o que eu acho difícil, assim, eu estou vendo hoje muita gente criticando e elogiando bastante o filme, mas na verdade é porque o padrão de comparação hoje de outros filmes que a gente tem visto aí é tão baixo que um filme que hoje seria uma nota 5 se destaca, entendeu? Para pra ver, tem uma porrada de filme ruim. É, você sabe qual foi o grande filme assim de ação dos últimos tempos? Acho que ação mesmo, sei lá. Não. Ah, ação pura e simples, você pode, eu posso, de cabeça aqui eu lembro com Adrenalina. Mercenários. Não, Mercenários, Adrenalina e Carga Explosiva, que tem os... Uhum. Curiosamente, os três são o mesmo cara, né? É, verdade. É, hoje o cinema, ele vive... Eu tava até conversando com a Bruna isso quando a gente tava vendo Robocop. Todos os trailers de filme ou é baseado em gibi, ou é baseado em algum livro, ou é um remake. Não teve nada original. Foi o trailer do 300, o trailer do Capitão América, o trailer do A Culpa das Estrelas. Ninguém aposta mais, né? Não existe mais uma criação. Acho que é o último filme que teve uma criação original pro cinema que eu me lembre, assim, tipo, investir em ficção que eu tenha visto foi a Origem, né, do Nolan. O resto... O filme, pra mim, ele me surpreendeu, talvez porque eu tenha ido com a expectativa lá embaixo e não tinha visto, já tinha muitos anos que eu não via o Robocop, então tinha muita coisa que eu não lembrava, então não deu pra eu fazer associação na hora que eu tava vendo o filme, esse novo com o clássico. Então, pra mim, ele foi acima do que eu esperava. Filme bacana, tem alguma coisinha ou outra que... Assim, nada super foda, pô, se compara ao clássico, não. Até porque foi o que o Léo falou. Eu também achei que foi um filme que a maior intenção dele não era crítica, apesar de ter tido críticas, né, mas pouquíssimas, mas a maior intenção dele era de fazer um remake, trazer mesmo o Robocop. Só isso. Eu acho que foi, digamos que 90% da intenção do filme é essa, é de trazer o Robocop para esse século que a gente vive. E crítica teve, mas poderia ter se aprofundado mais nas críticas, seja as críticas iniciais, que são as dos Estados Unidos, querendo dominar o mundo inteiro, invadir o mundo inteiro, seja as críticas que foram feitas para as mídias, né? É, independente se a crítica era para a mídia dos Estados Unidos ou para a mídia brasileira, mas é praticamente tudo a mesma coisa. Então, poderia ter se aprofundado um pouco mais nisso, crítica às empresas, às grandes corporações, mas, apesar de não ter tido isso, ainda assim, eu achei um bom filme. Então, essa foi, basicamente, nossos comentários sobre o Robocop do Padilha, né? O Robocop e o Robocrap. Mas e você aí, leitor? Você aí, ouvinte, que viu o Robocop, que quer ver o Robocop, quais são os seus comentários? Você pode deixar a sua opinião, que é muito importante para nós, né? Assim como diria o Omnicorp. Então, por favor, use aí a nossa parte de baixo dos comentários, ou você pode usar o Facebook, ou nos acessar através do Twitter, que é o @quadrim, ou você pode usar aquela ferramenta muito antiga chamada e-mail, que é o quadrincast@quadrim.com.br. A gente se despede daqui e que siga a lei, né? Que afinal alguém pode estar te observando. You're coming with me.